Rimo fala, pro pai de luta, só madruga. Tá pisando no mar, sabia de ovelha de Judas. Fica ligeiro que isso aqui é hip hop. Ninguém é de um crime, se define, ninguém é rock, não. Rimo fala, pro pai de luta, só madruga. Tá pisando no mar, sabia de ovelha de Judas. Fica ligeiro que isso aqui é hip hop. Ninguém é de um crime, se define, ninguém é rock. DNA sempre contou com a ajuda dos truta. Agora nós junta tudo e todos e desfruta do resultado da luta. Pra quem deixa falha, se não for colaborar, não, não faz função espalha. Hip hop rap é meu estilo e diferença. Rejeitando o que é mal, mantendo em Cristo a minha crença. É o lado B do rap, incomodando mente fechada. Abrindo os pensamentos com o poder da palavra. Quebrando o castelo de preconceito sem nexo. Meu corpo esquelético saindo do hotel, escutando estéreo. Simplifica a instalação da informação em seu culto oculto. Da sua percepção auditiva sem causar escrúpulos. Meu rap é consciente, sem falar bobeira. Pode analisar a rima que aqui não tem asneira. O papo aqui é certo, Jesus caminho reto. Não seja como Judas, que se achou esperto. Siga o exemplo de Cristo Redentor. Foi condenado por seu povo e mesmo assim os perdoou. Analisa a rima agora, que eu tô saindo fora. Já deixei o meu recado e já chegou a minha hora. Piriri, que conversinha, de nheco nheco. Já estou cansado, Uruca, Judas, pelo amor de Deus, está por todos os lados. Bambambanda, velha escola que fala demais e não faz nada. Com respeito, sei do hip hop, não é o que está na cartilha passada. Inovação, construção, evolução, Brasil tem de sobra. Com BC, granada em 3P, em debate uma nova proposta. Resposta aos bosta, quis me censurar, perdeu a postura. Na fissura, com loucura, nossa cultura ganha mais uma mistura. Quem muito fala, pouco ajuda, só madruga. Na brisa, na fumaça, viajou pele de Judas. Fica ligeiro que isso aqui é hip hop. Ninguém age do crime, assim define, ninguém é lógico, não. Quem muito fala, pouco ajuda, só madruga. Na brisa, na fumaça, viajou pele de Judas. Fica ligeiro que isso aqui é hip hop. Quem vem, quem tem, quem ligou, quem acionou. Não é meu não, Zé Comé, a ideia certa funcionou. Mencionou, relacionou, não julgou. Deus é quem pune, coletividade faz coragem. É mais vantagem quem se une, resume. A malocada une, bocalão aqui é nada imune. É de costume, base trocada paga, bunda de MC vagalume. Não me enquadra, boca aberta, liberdade é. Mete uma lá direta, procedimento. Essa chave mestra interessa. Aí, acho que deveria interessar. Melhor ter atitude, começar a parar e pensar. Quem sempre falou demais, sempre viveu de menos, essa é a regra, primo. Essa que conhecemos. Quem muito fala, pouco ajuda, só madruga. Na brisa, na fumaça, viajou pra ilha de Judas. Fica ligeiro que isso aqui é hip hop. Ninguém age do crime, assim define, ninguém é lock, não. Quem muito fala, pouco ajuda, só madruga. Na brisa, na fumaça, viajou pra ilha de Judas. Fica ligeiro que isso aqui é hip hop. Ninguém age do crime, assim define, ninguém é lock. Quem muito fala, pouco ajuda, não se iluda. As atitudes nunca mudam, a mente é cuida. O digno do valor, nessas horas não encontrou. O homem que dissou não é, e aqui estou. Ogum abençoou, inventou a tabaca na origem do valor. Em nome de um ser superior, fui escravizado, já que estou. Negros contra negros em guerra. A maioria é os militantes que são contra os donos dos tronos. Que deixaram pra nós a favela, não supera. Passo maior que a perna é atropelo. Mão de gesso que critica os negros pra mim é dos avesso. Seu Zé já me falou que tem que ser negro por inteiro. No Urumilá eu vi a raiz do samba diferente dos pagodeiros. Quem muito fala, pouco ajuda, só madruga. Na brisa, na fumaça, viajou pra ilha de Judas. Fica ligeiro que isso aqui é hip hop. Ninguém age do crime, assim define, ninguém é rock, não. Quem muito fala, pouco ajuda, só madruga. Na brisa, na fumaça, viajou pra ilha de Judas. Fica ligeiro que isso aqui é hip hop. Ninguém age do crime, assim define, ninguém é rock.